Pai querido, Pai de amor, Senhor, venha lhe pedir que o Senhor esteja, Pai, agora com o pastor Kevin, Senhor. Que o Senhor use, Pai, a sua vida, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. Para transmitir o que o Senhor quer falar conosco esta noite, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui mudados, Senhor, com essa palavra, Senhor. Sair daqui desafiados, Pai, por ti, Deus. Para que possamos, Senhor, cumprir os teus propósitos e a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Boa noite, queridos irmãos e visitantes. Boa noite. E a graça e paz do Senhor por todos de vocês. E vocês já aprenderam inglês? Vocês não falaram inglês na última vez, na nossa última visita? Ainda não aprenderam. E nós precisamos de um intérprete, né? Ok. Acho que vocês já conhecem meu intérprete esta noite, Aline, tá? Vocês já conhecem. E então, por nós é um privilégio revê-los e estar aqui em sua igreja esta noite. E sempre para mim é um privilégio grande pregar a palavra de Deus, né? E servir nosso querido Deus. E então, vamos começar em inglês, ok? Ok. Tonight we're going to talk about God's call and his mission. Hoje a gente vai conversar sobre o chamado de Deus e a missão dele. Many Christians wonder what is God's call for my life. E muitos cristãos se perguntam qual é o plano, qual é a missão de Deus para minha vida. What has He made me for here? Por que Ele me criou? And tonight we're going to talk about some of those things from God's Word. E hoje a gente vai falar sobre algumas dessas coisas. And we need to understand that God's call for your life is going to be to join Him in His mission. E muitos, hoje a gente precisa entender que o chamado de Deus é justamente para que nós nos juntemos a Ele na sua missão. E quando nós compreendermos o que, qual é a missão de Cristo e o que Ele está fazendo no mundo, você começa a entender como Deus quer que você se junte a Ele. E tonight I want to start in a verse, it's 1 Corinthians 1:9. E nós vamos começar em 1 Coríntios 1:9. And it will surprise a lot of people. E vai surpreender muitas pessoas. To find out what God's main call is for your life. Qual é a principal missão de Deus para as nossas vidas, principal chamado de Deus? Most people think when God calls someone, muitas pessoas pensam que quando Deus chama alguém, they think about when God calls a pastor or a missionary. A gente já pensa quando Deus chama um pastor ou um missionário. Or to teach Sunday school class or to do something for him. Ou quando Cristo chama alguém para dar aulas na EBD ou para fazer alguma coisa para ele. But God's main call for your life is found in this verse. Mas o principal chamado de Deus nós vamos encontrar nesse verso. And it says that God has called you into fellowship with his son Jesus. E o verso diz que Deus chamou para que tivéssemos comunhão com o seu filho Jesus, o nosso Senhor. So many people make the mistake of trying to do things for God. Muitas pessoas cometem o erro de tentar fazer coisas para Deus. They focus on, does God want me to be a pastor or a missionary or what does he want me to do? E as pessoas pensam, será que Deus quer que eu seja um pastor ou será que ele quer que eu seja um missionário? O que ele quer que eu faça para ele? It's not necessarily what he wants you to do. Não é necessariamente o que ele quer que você faça. It's more about what he wants you to be. É muito mais relacionado com o que Deus quer que você seja, com o que você seja, não com o que você faça. God wants you to be his friend. O que Deus quer que você seja o amigo dele. He wants you to be his loyal friend. Ele deseja que você seja o seu amigo fiel. Who will be willing to do whatever he wants you to do. Que esteja disposto a fazer o que ele quiser que você faça. When you love God with all your heart, quando você ama a Deus com todo o seu coração, the most important thing to you, a coisa mais importante para você, is that you want to be close to God. É que você deseja ser próximo a Deus. You want to be wherever God is. Você quer ser o que Deus é. And you want to do whatever God is doing. E você quer fazer o, seja lá o que for, o que Deus esteja fazendo. And in God's heart, no coração de Deus, what's most important to him, o que é mais importante para ele, is your relationship with him. É o seu relacionamento com ele. That you will have fellowship with him. Que você tenha comunhão com ele. And the reason a lot of people make a mistake, e o motivo pelo qual muitas pessoas cometem um erro, when they focus on doing things for him, que é quando eles se concentram no que eles vão poder fazer para Deus, or when we focus on doing things at church, ou quando a gente se concentra em fazer coisas na igreja, we're missing what God really wants. Nós perdemos o que Deus realmente quer. God wants intimate friendship and fellowship with you. O que Deus quer é um íntimo relacionamento com você. And a lot of people are so busy doing things for God. E muitas pessoas estão tão ocupadas fazendo coisas para Deus. They don't spend time with him. Que não passam tempo com ele. And they don't work on their fellowship with him. Eles não trabalham no seu relacionamento com Deus. Think about a marriage. Pensem num casamento. To have a good marriage, para que você tenha um bom casamento, it takes a lot of work. É, precisa de muito trabalho. And it takes a lot of time. Precisa também de muito tempo. And it takes a lot of communication. Precisa de comunicação. To know God and to have fellowship with him like he wants, para que possamos ter um relacionamento com Deus do jeito que Deus quer, you've got to spend time on your relationship with him. Você precisa empenhar o seu tempo nisso. If you never spend time alone with God, se você nunca passa um momento sozinho com Deus, and never spend time in his word, e nunca passa tempo lendo a sua palavra, and never pray and talk to him, você nunca ora ou fala com ele, you're never going to be close to him. Você nunca vai ser próximo a Deus. You can be the busiest person in the church, você pode ser a pessoa mais ocupada na igreja, and still totally miss what God wants for you. E perder completamente o que Deus quer para você. I'm not saying God doesn't want you to do things for him. Ele não está dizendo que Deus não quer que você faça coisas para ele. I'm not saying that, pastor. Don't worry. Ele não falou que não está dizendo isso não, tá, pastor? Precisa não se preocupar. But don't miss what God wants. Fellowship with you. Mas o que a gente não pode perder é que Deus quer um relacionamento conosco. And that word for fellowship is koinonia in the Bible. E a palavra para comunhão, né, é koinonia. That means the closest possible fellowship and friendship with God. Isso significa a relação mais próxima de comunhão, de amizade com Deus. That's the first part. Essa é a primeira parte. And the second part of koinonia is where you have a partnership with God. E a segunda parte da palavra koinonia significa de você ser fazer parte, ser parte com Deus. And you have a partnership with him in doing his work. Você se torna um parceiro para fazer o trabalho dele. But never forget the first part. That's most important, fellowship with God. Mas você nunca pode se esquecer da primeira parte, do relacionamento com Deus. And the truth is, the closer and closer you are to God, e a verdade é que quanto mais próximo você é de Deus, the greater the difference he's going to make through your life. Você vai ver quanta diferença ele vai fazer na sua vida, através da sua vida. And make no mistake, God wants to make a great difference through your life. E não se esqueça, Deus quer fazer uma grande diferença através da sua vida. And he wants to make a great difference through your church here. E ele quer fazer uma grande diferença através da sua igreja aqui. And he wants to do it personally through your life and through this church. E ele quer fazer pessoalmente através da sua vida e da vida da igreja. So never forget, the closer you are to God, nunca se esqueça, quanto mais próximo você é de Deus, the more he can use you. Mais ele vai poder usar você. And the greater difference he can make through your life. E será muito maior a diferença que ele pode fazer na sua vida. So, just like a good marriage, assim como um bom casamento, it's always worth the time and the effort in your relationship with God. Sempre vale a pena o tempo que você passa com Deus, o tempo que você empenha para passar com Deus. So let's talk a little bit more about God's call. Vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Deus. And I want to show you in the Bible an example of where he calls someone to join him in his work. E ele quer usar um exemplo da Bíblia onde mostra que Deus chamou uma pessoa para fazer a obra dele, para o chamado dele. And we'll look at Acts chapter 13, verse number 2. A gente vai olhar em Atos 13, 2. Atos 13, capítulo 13, versículo 2. And in this verse, God tells the church, e nesse verso, Deus fala à igreja. Set apart for me Barnabas and Saul. Separem-se Barnabé e Saulo. For the work for which I have called them. Para a obra que eu os tenho chamado. And the word, the Greek word for when he says I call them. E a palavra grega que significa quando ele diz aqui na Bíblia que chamou a eles. It's an interesting word because it means that God called them to himself. Tem um significado interessante porque diz que Deus chamou a essas pessoas para ele mesmo. What does that mean? God called them to himself. O que significa Deus chamar alguém para ele mesmo? It means two things. Significam duas coisas. First, he called them to have that fellowship with him. Primeiro, Deus chamou a Barnabé e Saulo para que tivessem um relacionamento com ele. And also it means he called them to himself. E também significa que ele os chamou para si. That means this. Significa isso. God was saying, I'm calling you to do this work. Significa Deus está chamando a eles para fazer o seu trabalho. Where I'm going to be working. Onde o Senhor estará trabalhando. Where my presence will be. Onde a presença de Deus vai estar. Where my glory and my power will be. Onde a glória e o poder de Deus vai estar. And where my resources will be. Onde meus recursos vão estar. And you need to understand the importance of what that means. Você precisa entender a importância do que isso significa. God called them to join him where he was going to be at work. Deus chamou a eles para que eles estivessem onde Deus estaria trabalhando. God is the one who makes the plans. Deus é aquele que faz os planos. And he determines where and when and what he's going to do. E ele determina onde, como faremos as coisas. And he determines where and when and how you can join him. E ele determina onde, como você vai poder se juntar a ele, vai poder se juntar para o trabalho dele. Many, many Christians, muitos cristãos, and many churches, muitas igrejas, make a big mistake. Cometem um grande erro. They have meetings. A church has a meeting and they decide, okay, we want to go over here and do this. E as igrejas decidem entre si, decidem dentro das quatro paredes. Ah, então nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos até ali e vamos fazer o trabalho desse jeito. This is going to sound right to most of us. Isso vai soar um pouco diferente para a maioria de vocês. We decide, okay, let's try to do this over here. Vamos tentar fazer, a igreja decide, vamos tentar fazer um plano de ação dessa forma, neste lugar. So we make our decision and we make our plan. Nós tomamos as decisões, planejamos tudo. And what do we do? E o que a gente faz? We pray, okay, God, this is what we want to do for you. E aí a gente para e ora. Ah, Senhor, é isso que nós queremos fazer para ti. Please come over here and join us in this work. Por favor, venha até nós e se junte a nós no nosso plano. Give us the power to do what we have decided to do. Nos deu poder para fazer aquilo que nós decidimos fazer. Come and bless this. Venha e nos abençoe. That sounds right. Isso até que soa ok, soa correto. That's what most people do. Isso é o que a maioria das pessoas faz. That's what many, many churches do. Isso é o que a maioria das igrejas fazem. So what's wrong with that? O que tem de errado nisso? There's something very wrong with that. Tem algo muito errado nisso. It doesn't work that way. Não é assim que funciona. We decide what we wanted to do, and then we ask God to come where we want to go. A gente decide o que a gente quer fazer, aí depois a gente chama Deus para se juntar a nós. What's wrong with that? O que tem de errado nisso? Is that God is the one who decides what to do. O que tem de mais errado nisso é que Deus decide o que vamos fazer. And where to do it, and when to do it. Onde fazer e como fazer. In fact, he already has plans for you and this church already. Na verdade, Deus já tem um plano para a sua vida e para essa igreja. Long before you were born, he planned your life and he planned this church. Muito antes de você nascer, Deus já tinha planejado a sua vida e o que vai fazer nessa igreja. The problem with the first way, o problema com a primeira forma de fazer as coisas que mostramos aqui, well, you'll see. Vocês vão ver. Because this is the way it's supposed to be. Porque esse é o jeito que deveria ser. A lot of times we decide to come here and do this work here. Muitas vezes a gente planeja e pensa, vamos fazer o trabalho daquele jeito ali. And we pray, God, come over here and bless us. E a gente ora, Deus, venha e nos abençoe no nosso plano. And it's very possible. E é muito possível. That God wants to go over there and work over there. É muito possível que em vez de Deus querer ir por aqui, Deus queira ir por ali. And God has planned to do a great work here in this area. E Deus de repente tenha planejado fazer algo maravilhoso aqui nessa área. And we are the ones that have to adjust to join him. E nós é que devemos nos ajustar para nos juntarmos a ele. We do the opposite. E a gente normalmente faz o oposto. We make the plans and then we pray for God to come. A gente faz o plano e pede para que Deus venha. But God doesn't work that way. Não é isso que Deus quer. God already has his plans. Deus já tem os planos dele prontos. And it's a plan where he is going to do the work. E é um plano onde ele vai fazer o trabalho. And it's a plan where he is going to supply the power and the whatever it takes to do the work. E é ele que vai nos suprir com o que precisamos para que possamos fazer o seu trabalho. You can try hard as you want or as hard as you can to do something for God. Você pode tentar o quanto você quiser para fazer algo para Deus. And if it's not with God there in it, you can't do anything. Mas se Deus não estiver relacionado a tudo isso, de nada vai adiantar. Let's look at Jesus's life to see this a little better. Vamos olhar a vida de Jesus para que possamos entender isso um pouco melhor. We're going to look at John chapter 5. Nós vamos ler João capítulo 5. And we'll look at verse 17 first. Primeiro nós vamos olhar o verso 17, João 5, 17. And then we'll look at verses 19 and 20 after that. Depois a gente vai olhar o verso 19 e 20. Verse 17. Primeiro nós vamos ao versículo 17. And Jesus is talking about God doing his work. E Deus está falando sobre, Jesus está falando sobre Deus fazendo o seu trabalho. And he says, "My Father is always at his work to this very day." E Jesus diz assim, "Meu Pai continua trabalhando até hoje." And you know what? That's still true today. E quer saber? Isso ainda é uma verdade hoje. God is still always at his work today in this world. Deus ainda está trabalhando hoje. And next Jesus says, "And I too am working." E aí Jesus diz, "E eu também estou trabalhando." He's joining God in God's work. Ele está se juntando a Deus nos planos de Deus. Just like God wants us to. Assim como Deus quer que nós façamos. And then look at verse 19. Vamos olhar o verso 19. Jesus says, "I tell you the truth." Jesus diz, "Eu lhes digo verdadeiramente." Okay, let me stop there. Vamos parar aí. In John 14:6, Jesus says, "I am the way, the truth, and the life." No verso 14 ele diz, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." So if Jesus is the truth, se Deus é a verdade, se Jesus é a verdade, everything he says is the truth. Tudo que ele diz é verdade. So why does Jesus have to say, "I tell you the truth" in verse 19? Então por que que Cristo, Jesus coloca aqui assim, "Eu lhes digo verdadeiramente"? Because everything he says is truth. Já que tudo que ele fala é verdade. This means something else. Isso significa algo mais. Whenever you see Jesus say, "I tell you the truth" or "truly, truly," quando você vê na Bíblia que algo que Jesus dizendo, "Eu verdadeiramente digo," he's emphasizing a very, very important and special truth. Ele está enfatizando uma verdade muito especial. And he's emphasizing this truth by saying that. E ele dizendo verdadeiramente, ele está enfatizando essa verdade. And what he says next is amazing. E o que ele diz na continuidade do versículo é maravilhoso. He says, "I tell you the truth." Ele diz assim, "Eu lhes digo verdadeiramente." The Son can do nothing by himself. Que o filho não pode fazer nada de si mesmo. That's Jesus saying that. That's amazing. Isso é o que Jesus está dizendo. Isso é maravilhoso. It's incredible. É incrível. I, Jesus, can do nothing by myself. Jesus diz: eu não posso fazer nada por mim mesmo. And then he says, e aí depois ele diz: he, the Son, Jesus, Jesus diz: he can only do what he sees his Father doing. Jesus, o Filho, diz: só posso fazer o que vê o Pai fazer. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Because whatever the Father does, the Son also does. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus was saying, if I try to do something without my Father. O que Jesus está querendo dizer é: se eu tento fazer alguma coisa sem o meu Pai. If I try to do something I want to do. Se eu tentar fazer algo que eu queira fazer. If I try to do something outside of my Father's will. Se eu quiser fazer algo fora da vontade de meu Pai. I can do nothing. Eu não vou poder fazer nada. You know, that's true for all of us. All of us. Essa é uma verdade para todos nós. If Jesus said it for himself, it's true for all of us, for sure. Se Jesus disse para ele mesmo, é uma verdade para todos nós. If we want to make our own plans, se nós queremos fazer os nossos próprios planos, and the church wants to make our own vision, e se a igreja quer ter a sua própria visão, we will accomplish nothing. Nós vamos conquistar nada. By ourselves. Sozinhos. Nothing. We have to be like Jesus. Não conquistamos nada sozinhos. Nós precisamos ser como Jesus. He said, "Whatever the Father does, I also do." Ele diz: o que meu Pai faz, eu faço também. Jesus had perfect unity with God. Jesus tinha uma unidade perfeita com o Senhor, com Deus. Whatever God wanted to do, Jesus did. Tudo que Deus queria, Jesus fazia. So here's the question. Are you going to live in perfect unity with God? E aí vai a pergunta: você vai viver em completa e plena união, unidade com Deus? And will you do whatever God wants to do? E você vai fazer qualquer coisa que Deus deseja que você faça? And we can ask that of the church too. E nós podemos perguntar isso sobre a igreja também. Let's keep going. Vamos continuar. In verse 20. No verso 20. Jesus says, "For the Father loves the Son." Jesus diz: pois o Pai ama o Filho. And he shows him all that he does. E lhe mostra tudo o que faz. Jesus had a perfect relationship with his Father. Jesus tinha um relacionamento perfeito com seu Pai. He was in perfect unity with God. Ele estava em perfeita união com Deus. Did you ever wonder why Jesus spent so much time in prayer? Você já parou para pensar por que Jesus orava tanto? The Bible says sometimes he spent all night in prayer. A Bíblia diz que em alguns momentos Jesus passava a noite toda orando. Because it was absolutely vital, important. Isso acontecia porque era vital, era muito importante. That Jesus knew what God wanted to do. Que Jesus soubesse o que Deus queria que ele fizesse. Before Jesus picked all the disciples, antes de Jesus escolher os seus discípulos, he spent all night in prayer. Ele passou a noite orando. Why? Por quê? Because he wanted to make sure he picked God's, the ones God wanted. Ele fez isso porque ele queria ter certeza que ele escolheria os 12 que Deus havia escolhido. And he's a great example of how we ought to live. E ele é um grande exemplo de como nós devemos viver. Seeking what God wants to do, not what we want to do. Buscando o que Deus quer que façamos, não a nossa vontade. Seeking what God is doing and what he wants to do. Buscando o que Deus tem feito e o que ele quer fazer. So that we can join him. Para que possamos nos juntar a ele. And working on that fellowship and relationship too. E trabalhando nesse relacionamento, nessa proximidade também. When it says that the Father loves the Son and he shows him all that he does, quando na Bíblia diz que o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, that means they had a close, intimate love relationship and fellowship together. Isso mostra que Deus e que Jesus tinham um relacionamento muito próximo com o Pai. And the closer you are to God, e quanto mais próximo você está de Deus, the more you're going to be able to discern what God is doing or what he wants to do. Você vai poder discernir com mais facilidade o que Deus quer que você faça. So it's vitally important. É importantíssimo to have this fellowship with God. Que você tenha um relacionamento com Deus. And to have him reveal to you what God is doing. E pedir para que ele mostre a você o que ele quer que você faça. And where he's doing it. E aonde ele está agindo. Because if you don't, porque se você não fizer isso, you also will be able to do nothing, nothing. Você também não vai poder fazer nada, absolutamente nada. Nothing of eternal importance or value anyway. Nada que tenha importância eterna, nada que tenha importância hoje. You could do some good things, sure. Você pode até fazer algumas coisas boas. But so can other clubs. Mas outros clubes também podem. So can other organizations. Outras organizações também podem. This church is filled with God, the great power and glory of God. Essa igreja está cheia do poder de Deus, da glória de Deus. You should be able to do more than just good things. Vocês deveriam poder fazer mais do que só coisas boas. God wants to make a huge, great difference in this world, not just a little. Deus quer fazer uma grande diferença no mundo, não só uma pequena diferença. You have got to let God be God. Você precisa deixar Deus ser Deus. In your life and in this church. Na sua vida e nesta igreja. You've got to let him decide what you're going to do and how you're going to do it and where you're going to do it. Você precisa deixá-lo decidir o que ele quer fazer, aonde e quando ele quer agir. Let's look a little further about God's special plans and calls for your individual life. Vamos olhar mais um pouco sobre os planos de Deus para sua vida, pessoalmente. We'll go to Jeremiah 29:11, a very familiar verse. Nós vamos até Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. And this is talking about God's plans for you in your life. Isso, esse verso aqui vai falar sobre os planos de Deus para sua vida. And God says, "I know the plans I have for you." E aqui e na Bíblia diz, eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Plans to prosper you and not to harm you. Planos para fazê-los prosperar e não para lhes causar dano. Plans to give you hope and a future. Planos para te dar um futuro e esperança. God has plans that are far, far better than your own. Deus tem planos muito melhores do que os que você tem para você mesmo. God wants to do immeasurably more than you can even imagine through your life. Deus quer fazer muito mais do que você consegue até imaginar para si mesmo. But if you want to learn how to find out what God's plans are, mas se você quer aprender como descobrir quais são os planos de Deus, read the next two verses, 12 and 13. Vamos dar uma olhadinha nos versos 12 e 13 do mesmo capítulo. It talks about praying. Esses dois versos vão falar sobre oração. To find out God's plans, you need to pray and you need to seek him, and that takes a lot of time. Se você quer conhecer os planos de Deus, você precisa buscá-lo, você precisa orar, falar com ele. And it talks about seeking God with all of your heart. E esses versos falam sobre buscar a Deus com todo o seu coração. And God has wonderful plans for you and this church. Deus tem planos maravilhosos para você e para esta igreja. And if you want his plans more than your own, e se você deseja os planos dele mais do que os seus próprios planos, it's going to take time and effort to pray and to seek what his will and plans are. Você vai precisar empenhar seu tempo para poder compreender quais são os planos de Deus. And I want to share with you some great advice that I heard many years ago. E ele quer compartilhar com vocês um conselho que ele ouviu há um tempo atrás. And it's from a man named Dr. Bill Bright. E é de uma pessoa chamada Bill Bright. And he was a man that founded, he was the founder of a worldwide ministry, very huge ministry. E ele foi o fundador de grande ministério. And in English it's called Campus Crusade for Christ. E em inglês se chama Cruzadas para Cristo. And I think in em português, né, irmãos? Desculpa. In no Brasil, eu acho é Cruzada Estudante e Profissional por Cristo, eu acho, tá? Mas grande ministério, tá? Okay. In English, you know. Okay. But anyway, listen to his advice. It's great, great advice. Vamos prestar atenção no conselho que ele deu ao pastor Kevin. Someone young, a jovem, asked him a question. Um jovem perguntou a ele, fez uma pergunta a ele. How can I know God's will and His call for my life? Como é que eu posso saber o que Deus quer para mim? Qual é o chamado de Deus para minha vida? I'm confused about this. I don't know. Eu tô confuso a respeito disso. Eu não sei. How many of us here don't know God's call and His plan for our lives yet? Quantos de nós aqui não sabemos qual é o chamado de Deus, qual é o plano de Deus para as nossas vidas? How many of us are confused about this or don't know? Quantos de nós estão confusos e ou simplesmente não sabem? Probably most of us here. Provavelmente a maioria de nós. And that's normal. Most people don't. Isso até que é normal, a maioria das pessoas não sabe. Not fully. They don't know the whole picture, but that's okay. Eles não sabem completamente o que Deus quer para eles, o plano, mas tudo bem. What Dr. Bright said was this. O que o Bright disse foi isso. He said that he and his wife made a covenant with God. Que ele e a sua esposa fizeram um pacto com Deus. Many years before they founded the ministry. Muitos anos antes deles fundarem esse ministério. And they made a covenant with God. Eles fizeram um compromisso com Deus. And they gave all that they were. E eles entregaram tudo que eles eram. And all that they had. Tudo que eles tinham. And all that they would ever have in the future. E tudo que eles poderiam ter no futuro. They gave everything to God, their future, everything. Eles deram tudo para Deus, o seu futuro, a sua vida, tudo. And they fully surrendered their life to God, every single thing in their life. E eles entregaram tudo. Todas as coisas da sua vida eles entregaram para Deus. And they committed, God, I want to serve you. E eles se comprometeram dizendo, Deus, eu quero servir a ti. Whatever it is you want, that's what we want. Não importa o que o Senhor deseja, é isso que nós vamos querer. And they submitted their lives fully to God. E eles entregaram a sua vida completamente para Deus. And after that, God gave them, in time, the vision for that ministry. E depois que eles fizeram isso, um tempo depois que eles fizeram isso, Deus mostrou a eles esse ministério que eles fundaram depois. And he said, I'm absolutely convinced. E ele disse que ele estava completamente convencido that if we didn't make that covenant with God, que se ele não tivesse feito esse compromisso com Deus, and if we didn't fully surrender everything, que se ele não tivesse entregue tudo para Deus, we would have never received that vision from God. Que eles jamais teriam recebido essa visão de Deus. You see, God has to reveal these things to us. Deus tem que revelar as coisas para nós. What His plans are, what His will is, what His vision is. Ele que vai revelar para nós o seu plano, a sua visão, o que Ele deseja. Okay, here's His advice. Esse foi o conselho. He said this, it's very, very true. Ele disse essa verdade. As long as you are fully surrendered to God. Enquanto você estiver entregue completamente a Deus, you are in the middle of God's will. Você já vai estar no centro da vontade de Deus. Because that's what God wants. Porque é isso que Deus quer. He wants that commitment. Ele deseja esse comprometimento. He wants that sacrifice. Ele quer esse sacrifício. He wants you to be fully surrendered to God. Ele quer que você se entregue completamente a Ele. And when you are fully surrendered to God, e quando você está entregue por completo a Deus, you are always in the middle of God's will. Você já vai estar no centro da vontade de Deus. And he said, don't worry about all the things in the future. E ele falou também, não se preocupe sobre todas as coisas do futuro. Don't worry about what you don't know or don't see yet. Não se preocupe sobre o que você ainda não vê e não conhece. Stay fully surrendered to God. Permaneça completamente entregue a Cristo. And he will reveal what you need to know. E ele vai revelar o que você precisa saber. And he will always guide you. E ele sempre vai te guiar. Stay fully surrendered and committed to Him. Só esteja completamente entregue e comprometido com Deus. And God will make sure you will know how you can join Him in His work. E Deus vai mostrar como você deve fazer e o que você deve fazer no seu trabalho. And in His mission. E na sua missão. Okay, let's look at another wonderful verse. It's Ephesians 2:10. Vamos olhar em outro verso maravilhoso também, Efésios 2:10. More about God's plans and what He's called you to do. Fala um pouco mais sobre os planos de Deus e o que Ele chamou você para fazer. Ephesians 2:10 says. Efésios 2:11 vai dizer. 2:10. 2:10. Ok. It says, we are God's workmanship. Nós somos feitura de Deus. Deus nos fez. And in some versions in Portuguese, it says criação, creation. Nós somos criação de Deus. But in English, it says workmanship. Mas em inglês diz feitura mesmo de Deus. What this really means is much more than just his creation. E significa muito mais do que simplesmente criação. It means that you are a priceless work of art from God. Significa que você é um precioso, algo precioso feito por Deus. You are precious and invaluable to him. Very, very precious and valuable. Você é muito precioso e não há preço para ser colocado sobre isso. And it says you were created in Christ Jesus to do good works. E diz nesse verso que você foi criado para que você pudesse fazer coisas boas a respeito de Deus. And look what it says next. Vamos ver o que diz depois. It says, which God prepared in advance. E diz também, o que Deus preparou antes. Long before you were ever born, God made his plan for your life and for this church. Ele preparou muito antes de você nascer os planos para a sua vida e para essa igreja. And it's a plan where you can join him in what he's doing on his mission. E é um plano onde você pode se juntar a ele no que ele está fazendo na sua missão. You have to be willing to get in God's mission and God's will to join him. Você precisa estar disposto a se juntar a Deus na sua missão e no seu plano. That's what his call means. Isso que significa o seu chamado. Where you go to where he is working. Você vai até onde ele está trabalhando. You go where his presence and his glory and his power are at work. Você vai até onde o seu poder, a sua glória estão. You don't do the work. Você não faz o trabalho. God does the work through you. Deus faz o trabalho através de você. There's a big difference from you trying to do good things for God. Tem uma grande diferença em você fazer as coisas para Deus. And God doing his work through you. E Deus fazer o trabalho através de você. There's a huge difference between those two. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. Okay, let's keep going. Vamos continuar. God is all around us at work today, unto this day. Deus está no meio de nós, trabalhando até hoje. And he has a mission. E ele tem uma missão. And if you remember, if you know this verse, it's 1 Timothy 2:4. E se você conhece esse verso, é 1 Timóteo 2:4. Very simple verse, but this defines what God's mission is. É um verso bem simples, mas que define qual é a missão de Deus. God has a unique and a special plan for every one of you. Deus tem um plano único e especial para cada de nós. But there are some things that God wants all Christians to do. Mas tem algumas coisas que Deus quer que todos nós façamos. All of us. Todos nós cristãos façamos. And that has to do with his mission that he's on. E isso tem a ver com a sua missão, a missão que ele está fazendo. And 1 Timothy 2:4 says this. E 1 Timóteo 2:4 diz: God wants all men to be saved. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. God has a tremendous love for all lost people. Deus tem um amor imenso por todas as pessoas que estão perdidas. And he has a great passion for all people to be saved and have a reconciled relationship with him. E ele tem um grande amor para que todas as pessoas sejam salvas e tenham um relacionamento com ele. And to have peace with him and eternal life with him in heaven. Que tenham paz e vida eterna com ele nos céus. And in Luke 19:10, Jesus said this. Em Lucas 10:9 está escrito. 19 days. Sorry. 19:10. Luke 19:10. Lucas 19:10. Remember, Jesus said, I'm here to join God in his work. Jesus disse, eu estou aqui para me juntar a Deus no seu trabalho. And Jesus said this in Luke 19:10. E Jesus disse isso em Lucas 19:10. And this is still his mission today. E essa o que está escrito aqui continua sendo a sua missão até hoje. Jesus said, I came. Jesus disse, eu vim. To seek and to save the lost. Buscar e salvar o que estava perdido. Listen, nothing has changed from now to back then. Nothing. Nada mudou do que era antes para o que é agora. God's heart. O coração de Deus. God's passion. A paixão que Deus tem dentro de si. God's mission. A missão de Deus. God's mission, not ours, God's. Não a nossa missão, mas a missão de Deus. Is to seek and save the lost. A missão de Deus é buscar e salvar o que estava perdido. That ought to be one of our missions in our life, one of the most important missions. E essa precisa ser a missão, uma das mais importantes missões das nossas vidas. And of the church. E da igreja também. Because it's God's mission, it's God's heart, it's God's passion. Porque é a missão de Deus, é o que está no coração de Deus. To seek and to save that which is lost, the lost. Para buscar e salvar o que está perdido. Here's what God is doing. God is out today, tonight, right now, working all around us. É isso que Deus está fazendo no momento. Ele está trabalhando no meio de nós, lá fora. Ele está em todos os lugares agindo. Every lost person in the world. Toda pessoa que está perdida no mundo. God is trying to touch their hearts and work in their lives. Deus está tentando tocar os seus corações e salvar as suas vidas. Trying to reach them for Jesus. Tentando alcançá-los para Jesus. And God wants us to join him in that mission. E o que Deus quer é que nós nos juntemos a ele nessa missão. You can try to do other things. God's not going to force you to join him. Você pode tentar outras coisas. Deus não vai forçar você a se juntar a ele. Churches can try whatever they want. As igrejas podem tentar o que quiserem. But here's the thing. Mas o seguinte. And we can try whatever we want to do. Nós podemos tentar o que quisermos fazer. But God will never be in it. Mas Deus nunca vai estar nisso, nessa vontade nossa. Unless it's his mission and his plan and will. A não ser que seja a sua vontade e o seu plano também. And I don't know about you. Eu não sei sobre vocês. But I want to go wherever God is. Mas eu quero ir aonde Deus está. That is where you'll see God do great things. É aí que você vai ver Deus fazendo grandes coisas. That is where you'll see his glory and his power. É onde você vai ver a sua glória e o seu poder. He's not going to force you to do that. Ele não vai te forçar a fazer isso. You have to decide if you want to do that. Você precisa decidir se você quer fazer isso. And he'll never force anyone. Ele nunca vai forçar ninguém. He won't force a church to do that. Ele não vai forçar a igreja a fazer isso. But you'll never ever see God's glory or power and his great works if you don't. Mas se você não se juntar a Deus, você nunca, nunca vai ver a sua glória, o seu poder. If this church doesn't want to change the way it does things so you can join God, se a igreja não quiser mudar o jeito de fazer as coisas para poder se juntar a Deus, if you don't want to adjust everything to join him, se você não quer ajustar sua vida para se juntar a ele, it's okay. Tudo bem. But I'll tell you what's going to happen. Mas eu vou te dizer o que vai acontecer. God will go find another church. Deus vai buscar outra igreja. He'll find someone that wants to join him on that mission. Deus vai encontrar alguém que queira se juntar a ele. He'll use other people. Ele vai usar outras pessoas. And you'll miss one of the greatest things God has in store for you. E você vai perder coisas maravilhosas que Deus preparou para você. To join him and to see his glory before your eyes. E você vai perder de se juntar a ele e ver a sua glória diante dos seus próprios olhos. Nothing is like that. Não há nada igual a isso. Nothing in the Christian life is like seeing God do his great work. Nada se compara a ver Deus fazendo o seu trabalho, mostrando a sua glória ali. And God wants to do his supernatural work through all of you. E Deus quer fazer o seu trabalho sobrenatural através de nós. So God is out there right now, waiting for people to join him. Deus está lá fora esperando para pessoas que queiram se juntar a ele. Waiting for people to seek him and find out how they can join him. Deus está esperando para que pessoas o busquem e queiram trabalhar para ele. And my question is, will you be that type of person? Will you go and join him in what he wants to do? E a pergunta é, será que você deseja se juntar a Cristo, a Deus, e se juntar à obra dele? God is on mission. Deus está numa missão. And he's looking for missionaries. E ele está buscando missionários. And in his eyes, e nos seus olhos, all of us are missionaries. Todos nós somos missionários. Most of you, for most of you, you're a missionary in Santos. Para a maioria de vocês, vocês são missionários aqui em Santos. Right now, you live in Santos. Agora vocês vivem em Santos. You are supposed to be a missionary in Santos. Vocês deveriam ser missionários em Santos. You don't need to go to a foreign country to be a missionary. Você não precisa ir para país estrangeiro para poder ser missionário. If you're here right now, this is where God has you. Se você está aqui hoje nessa cidade, é aqui que o Senhor quer que você trabalhe. God is doing his work in lost people's lives right here now in Santos. E Deus está fazendo sua obra na vida de pessoas que estão perdidas aqui em Santos agora. For some of you, para alguns de vocês, God may have other plans. Deus pode ter outros planos. It may be to be a missionary in another state in Brazil. Pode ser que você seja que Deus deseja que você seja missionário em outro lugar do Brasil. Or it could be to be a missionary somewhere else in the world. Ou ser missionário em qualquer lugar do mundo. Where he is touching people's lives, reaching out to them to save them. Deus deseja que você esteja em outro lugar de repente, trabalhando para tocar o coração de outras pessoas. But for sure, according to God's word, mas com certeza, de acordo com a palavra de Deus, one of the things he wants all of us Christians to do, uma das coisas que ele quer que todos nós cristãos façamos, is to be missionaries. É que sejamos missionários. To share the good news of Jesus with everyone we can, as many as we can. É, a vontade de Deus é que compartilhemos as boas novas com todas as pessoas que pudermos falar. And let me say one more thing before I'm finished. E uma última coisa antes de terminarmos. Missions and reaching out to lost people. Missões e ir em busca das pessoas que estão perdidas. It's all about glorifying God and bringing glory to Him. Significa buscar a Deus e glorificar a Deus. God wants to use you, ordinary people. Deus quer usar você, pessoas normais. Because when He does great things through ordinary people, porque quando Ele atua através de pessoas que são ditas como comuns, everyone knows it wasn't the person that did that, it was God. Todos vão saber que não foi a pessoa, mas que foi Deus. And He gets all the glory and honor and praise for that. E Deus terá toda a glória e toda a honra por isso. And when we join Him and reach many people for Jesus, e quando nós nos juntamos a Ele e alcançamos muitas pessoas para Cristo, God makes tremendous changes in people's hearts and lives through that. Deus faz grandes mudanças através no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas através de nós. God will be greatly glorified through that. Deus será grandemente glorificado através de nós. I want to finish with two verses. Ele quer terminar com dois versos. The first one is John 15:8. O primeiro é em João 15:8. You're getting your Bible workout tonight. Many verses tonight. Hoje a gente está trabalhando bastante com a Bíblia, mexendo em vários versos da Bíblia. John 15:8 says this. João 15:8 diz: This is to my Father's glory. Isso é para a glória do meu Pai. That you bear much fruit. Que vocês para que vocês deem fruto. Much fruit. Muito fruto. Showing yourself to be my disciples. Mostrando para vocês que vocês devem ser os seus discípulos. When you join God in His work, quando você se junta a Deus na sua missão, where He wants to do it, fazendo o que Ele quer fazer, God will produce the fruit through you. Deus produzirá os frutos através de você. And He will receive the glory. E Ele receberá a glória. One more verse, Isaiah 49:3. Um outro verso, Isaías 49:3. Isaías 49:3. And in Isaiah 49:3, God is saying this. E nesse verso Deus diz o seguinte: You are my servant. Você é meu servo. A servant is anyone that does what God, the master, wants. E servo é simplesmente aquele que faz o que Deus quer. To be called a servant of God is the highest honor a Christian can ever have. E ser chamado de servo é a maior honra que cristão pode ter. Be a servant of God is the highest calling, the highest privilege. Ser chamado de servo através ser chamado de servo de Deus é a maior honra que podemos ter hoje. And God is saying, "You are my servant." E Deus diz, "Você é meu servo." In whom I will display my glory. Em quem mostrarei o meu esplendor. God does the work through you. Deus faz o trabalho através de você. And he shows his glory by doing that work through you. E ele mostra a sua glória trabalhando através de você. Everything he does is to glorify his great name. E tudo que ele faz é para glorificar o seu nome. Okay. To finish, I have one more thing now. Para terminar. I've said some words like restored relationship with God and fellowship with God. Dissemos aqui palavras sobre restaurar o nosso relacionamento com Deus, nos tornarmos próximos de Deus. And peace with God and eternal life with him in heaven. Paz e vida eterna com Deus. Maybe tonight there's some people here that don't have these things. Talvez aqui hoje tenham algumas pessoas que não têm nada disso. Don't have a restored relationship or peace with God. Não tem um relacionamento restaurado com Deus ou paz com ele. We have wonderful news for you tonight. Nós temos notícias maravilhosas para você hoje. God loves you very, very much. Deus ama muito, muito você. And God wants you. His purpose in your life is to have a restored relationship with him. E o que ele deseja, o propósito dele é que você tenha um relacionamento próximo a ele. And then to have close fellowship with him. E tem um relacionamento próximo, muito íntimo com ele. And he wants you to have peace with him and eternal life with him in heaven. E ele deseja que você tenha paz e vida eterna nos céus com ele. And the Bible tells us that we have peace with God through Jesus Christ our Lord. E a Bíblia diz que nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. The Bible also says that the gift of God is eternal life in heaven with him. E a Bíblia também diz que o presente que recebemos é paz e vida eterna com Cristo. And most people don't know this. E a maioria das pessoas não sabe disso. But God offers restored relationship with him, fellowship with him, peace with him, and eternal life in heaven, all as a gift for you. It's a gift from God. E a maioria das pessoas não sabe que Deus nos dá a possibilidade de termos um relacionamento, comunhão, intimidade, vida eterna e paz de graça. Como presente para nós. They're all a gift of his love and grace to you. Tudo isso é presente através da graça e do amor que Deus tem por nós. But even though these things are a gift from God, many, many people still don't have these things. E apesar de Deus, de Cristo nos dar isso como presente de graça, a maioria das pessoas não tem, não quer esse presente. And a lot of people are very, very far from him. E muitas pessoas estão muito distantes de Deus. Why? Por quê? Why are so many people today far from God and separated from him? Por que que tem tanta gente distante e separada de Cristo? The Bible tells us it's because all of us have a problem. E a Bíblia diz que é porque todos nós temos problema. And this problem causes us to be far and separated from God. E esse problema é a causa de estarmos longe e distantes de Deus. And the Bible calls this problem that all of us have sin. E a Bíblia fala que o nome desse problema se chama pecado. The Bible says that all of us are sinners. All have sinned. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. And all of us have this problem of sin then. E todos nós temos esse problema. And that's why, because of sin, people are far and separated from God. E é por causa do pecado que as pessoas estão longe e separadas de Deus. And they don't have peace with God or eternal life in heaven with him. E acabam não tendo paz ou vida eterna com Deus. And most people in their hearts, they want to have peace with God and eternal life. E a maioria das pessoas hoje deseja ter paz e vida eterna com Deus. And in our hearts, most people know when they don't have these things. E a gente acredita que a maioria das pessoas, quando não tem nenhuma dessas coisas, sabe que não tem paz e não tem vida eterna. And people that don't have that, they try to get this. E as pessoas que não têm isso, elas tentam buscar paz e vida eterna. They try to fix this problem of sin and separation from God themselves. Eles tentam consertar esse problema da separação com Deus através dos seus próprios esforços. And they try to do that by religion, or they try to go to church. E eles tentam fazer isso através de religião ou de até mesmo ir à igreja. Or they try to do good things in their life. Eles tentam fazer coisas boas na sua vida. All hoping to fix this problem of sin. Tudo isso na expectativa de consertar esse problema de afastamento com Cristo. But we cannot fix this ourselves. Mas nós não podemos consertar isso sozinhos. So if you want to have peace with God and eternal life, então se você quer ter paz e vida eterna com Cristo, what can you do to have that? O que você pode fazer para ter isso? This is the best part of the message. Essa é a melhor parte da mensagem dele. Because God loves you so very, very much. Porque Deus ama tanto a cada um de nós. And because you are so very, very precious to him. E por, pelo motivo de sermos tão especiais e preciosos para Deus. And because he wants you to have peace with him and eternal life with him in heaven. E ele deseja ter paz e vida eterna conosco nos céus. So out of his great love for you, he sent a way to fix your problem of sin and separation. E por querer tanto essa proximidade conosco, por desejar tanto nosso companheirismo, nosso relacionamento com ele, ele mandou uma maneira de consertarmos esse problema. The Bible says he sent his son Jesus to die on a cross for you. Ele enviou seu filho Jesus que morresse numa cruz para tentar solucionar esse problema de separação que temos com ele. Jesus, when he died on that cross, e quando Jesus morreu naquela cruz, he paid the price for all of your sins. Ele pagou o preço por todos os seus pecados. And now, thanks to Jesus, e agora, graças a Jesus, God can offer you peace with him, an eternal life with him in heaven, and a restored relationship, all as a gift for you. E graças a isso, agora nós temos a possibilidade de termos um relacionamento íntimo com Deus, de termos paz e vida eterna com Ele. And he can offer it as a gift to you because Jesus already paid for it for you. E Ele oferece tudo isso como um presente porque Jesus já pagou o preço por isso. And now tonight, God is offering these wonderful gifts of His to you. E hoje Deus oferece esses maravilhosos presentes para você. To anyone who doesn't have these things. Para qualquer pessoa que não tenha isso. And you can receive these things tonight if you want to. E você pode receber tudo isso hoje se você quiser. So, if in your heart tonight you know you don't have peace with God and eternal life. Se você hoje reconhece que você não tem paz, que você não tem a sua vida eterna com Cristo. But if in your heart tonight you want to have these things? Mas se seu coração você quer isso? You want to be close to God? Você quer ser próximo a Deus? You want his plan? Você deseja os seus planos para sua vida? You can receive these things tonight if you want to. Você pode receber essas coisas se você quiser. So how can you do that? Como você pode fazer isso? Tonight I'm going to say a very special prayer to finish. Hoje nós vamos fazer uma oração muito especial para terminar. And through this prayer you can receive these things from God. E através dessa oração você pode receber todas essas coisas de Deus. And the Bible says you need to do three things in order to receive these gifts from God. E a Bíblia diz que você precisa fazer três coisas para receber esses presentes de Deus. First it talks about you need to repent. Você precisa se arrepender. That just means you go in one direction and you turn around and go in the opposite direction. Isso significa você está andando numa direção e você se vira e segue em outra direção. When you live in sin, quando você vive em pecado, when you turn to sin, quando você se volta ao pecado, you actually turn away from God at the same time. Você ao mesmo tempo, quando você se volta ao pecado, você se afasta completamente de Deus. Você vira as costas para Deus. To repent is to turn away from the sin and turn back to God. Se arrepender significa virar contra o pecado e se voltar para Deus. The Bible says in John 1:12, two more things you need to do. A Bíblia diz em João mais outras duas coisas que você precisa saber. It says you need to put your faith in Jesus Christ. Diz que você precisa colocar a sua fé em Cristo Jesus. A lot of people know about Jesus up here in their mind. Muitas pessoas sabem sobre Jesus só na sua cabeça, na sua mente. But they still don't have peace with God or eternal life. Mas mesmo assim eles não têm nem paz nem vida eterna com Cristo. What to put your faith in Christ means? O que colocar a sua fé em Cristo significa? It means you put your full confidence and faith in Jesus and what he did on the cross. Significa que você vai colocar toda a sua vida, toda a sua a fé que na morte e na ressurreição de Cristo, para que você pudesse ter vida eterna com ele. We don't trust in our religion. A gente não confia na religião, or in our church, ou na nossa igreja, or our denomination, ou numa denominação, or in ourselves, ou em nós mesmos. Only in Jesus. Somente em Jesus. He's the one that paid the price for you. Ele foi o que pagou, foi quem pagou o preço por nós. And then it says you need to receive Jesus to receive these gifts from God. E diz que você precisa receber a Cristo para que você possa receber esses presentes de Deus. And you can receive Jesus Christ through this prayer we're going to say. Você pode receber a Cristo através dessa oração que vamos fazer. And in this special prayer, you invite Jesus to come into your heart and life. E nessa oração especial, você convida para que Cristo venha para o seu coração e para a sua vida. And you ask him to be your Lord and Savior. Você pede para que ele seja o seu Senhor e Salvador. And if you say these, if you invite him sincerely, e se você convida de forma sincera, Jesus will come into your heart and life tonight. Deus vai vir para a sua vida e para o seu coração hoje. And he'll be your Lord and Savior. E ele será o seu Senhor e Salvador hoje. And when Jesus comes into your heart and life, e quando Jesus vem para a sua vida e para o seu coração, he'll give you the gift of peace with God and eternal life in heaven. Ele vai te dar o presente de paz e vida eterna com ele. And then you'll have a new relationship with him. E aí você vai ter um novo relacionamento com Deus. And then after that, e depois disso, he can start helping you in your life. Ele vai conseguir te ajudar na sua vida. Teaching you his wonderful plan. Ensinar a você o seu plano maravilhoso. Guiding you in your life and helping you. Vai te guiar e te ajudar na sua vida. So, to finish tonight, I'm going to say this special prayer right now. Para terminar, nós vamos fazer essa oração especial. And I want to ask everyone to close your eyes. Ele pede para que todos fechem os olhos. And if in your heart you know you don't have peace with God and eternal life, se no seu coração você sabe que você não tem paz e você não tem a vida eterna com Deus, but you want to have it, mas você deseja ter, you can repeat this prayer after me. Você pode repetir essa oração depois de mim. And if you say it sincerely tonight, e se você disser isso de forma sincera, and you know you've never said this prayer tonight, before tonight, e se você nunca disse essa oração antes de hoje, if you say it sincerely tonight, Jesus will come into your heart and life. E se você disser hoje de forma sincera, hoje mesmo ele virá para sua vida. And then you'll have a new restored personal relationship with God. E você terá uma nova e restaurado relacionamento com Deus. Okay, let's pray. Vamos orar. And if you've never done this and you want to receive these gifts, just repeat this after me. E se você deseja receber esse presente, só repita depois de nós. Dear Father God. Senhor Jesus. Thank you for loving me very, very much. Muito obrigada por me amar tanto. And thank you for sending Jesus. E obrigada por enviar Jesus. To pay the price for my sins. Para pagar o preço pelos meus pecados. Lord, I have sins in my life. Senhor, eu tenho muitos pecados em minha vida. Please forgive me for all of my sins. Por favor, me perdoe por todos os meus pecados. And dear Lord Jesus, querido Senhor Jesus, please come into my heart and life. Por favor, venha para o meu coração e para a minha vida. And be my Lord and Savior. Seja o meu Senhor e Salvador. And give me peace with God and eternal life. Me dê paz e vida eterna com Deus. And I commit my life to you. E eu comprometo a minha vida a ti. And I commit to turn away from sin. Eu me comprometo a me virar contra o pecado. And turn back to you, God. E me voltar a ti, Deus. And I pray this in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, I want you to keep your eyes closed just one more minute. Ele pede para que vocês fiquem com seus olhos fechados, sua cabeça baixa, só mais um minutinho. We're almost done. Já estamos no fim. Okay. If you said this prayer tonight sincerely. Se você fez essa oração de forma muito sincera. And you've never prayed before like this to receive Jesus. Você nunca tinha feito uma oração assim antes. Then tonight Jesus came into your heart and life. Então hoje mesmo Deus já está no seu coração e na sua vida. And now you have a new relationship with him. E agora você já tem uma nova, um novo relacionamento com ele. And for sure you have peace with God and eternal life in heaven with him now. E com certeza você já tem paz e vida eterna com ele. Now he wants to start helping you and guiding you in your life. E agora ele quer começar a te ajudar e te guiar na sua vida. He wants to teach you his wonderful plan for your life. Ele quer ensinar o seu grande plano para a sua vida. And you need a good church like this church to help you with this. E você vai precisar de uma igreja como essa para poder te ajudar. So if you said this tonight sincerely, então, se você fez essa oração de forma muito sincera, and you know you've never done that before, e você nunca havia feito essa oração antes, I want to ask you to raise your hand and keep it raised. Ele pede para que você levante a sua mão. No one's looking around. Tá todo mundo orando. Obrigado. Ninguém vai olhar. Então, obrigado, Senhor. Mantenha suas cabeças baixas e só levantem a sua mão. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Alguém mais? Mais alguém? Anyone else? If you've never prayed that before, but you did tonight, please raise your hand. Se você nunca tinha feito essa oração como você fez hoje, levante a sua mão. Anyone else? Mais alguém? Obrigado. Okay. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Okay. Amém. Amém. Alguém mais? Mas alguém levante a sua mão. Não há ninguém olhando. Não fique constrangido. Okay. Okay. Muito bom. Okay. Mais uma vez. Alguém mais? Mais alguém? Alguém mais? Não? Okay. Deus os abençoe ricamente, queridos. Boa noite. Deus os abençoe, tá?